Eu tive uma passagem terrena que ficou nas escrituras sagradas, né? Não foi boa nem para mim nem para ninguém. E todo mundo fica me chamando de santo. Eu nunca fui santo, meu filho. Eu não sou São João Batista, eu sou João apenas. Uma das vidas terrenas que eu tive. Você, Jefferson, Sim. em algumas casas onde você passou, você foi tratado como uma personalidade ilustre. Aí você não se sente assim. Exato. A simplicidade vem da onde é simples. E isso está na cabeça de cada um. A pessoa que me fez de santo, as pessoas que me fazem de santo, elas não me conhecem, eu estou bem longe delas. Isso é que é Umbanda. A Umbanda, ela é filosofia, ela é religião e ela é ciência. E a ciência da Umbanda, nós só damos para quem é disciplinado. Como você, eu sou uma pessoa disciplinada. A Umbanda, meu filho, ela é uma religião ancestral. Eu vivi naquela época antes de Cristo vir, eu já estava materializado com o nome de João. João, botaram Batista porque eu batizava, mas meu nome é só João. Você entende? Sim. Naquela época o homem falava com Deus, sabe? O homem podia ouvir a voz de Deus. A minha avó, quando uma pessoa falava de Deus, puxava cada puxão que dava Jesus Cristo, ajoelhava e chamava pelas três Maria. Marta, Madalena, sua mãe, vai recatar o sangue de Jesus nesse mundo, que se vai me ensinar, que eu vim não aprender no dia de juízo, não queira se arrepender. Vou entregar a minha matéria por alguns instantes para a espiritualidade de força maior para que se faça a caridade. Saravá Oxalá, Saravá Xangô, Iemanjá, Nanã, Iansã, salve o povo do Oriente, salve os pretos velhos, saravá o povo da rua, o povo dos caminhos, saravá todos os trabalhadores da Umbanda. Me dê licença, meu pai, para eu mudar aqui minha cabeça. Quem é que virá de tão longe? São nossos guias que vêm trabalhar. Quem é que virá de tão longe? São nossos guias que vêm trabalhar. Orai em força pelo amor de Deus, meu Pai. Orai em força nos trabalhos meus. Pois toda permissão dá por Deus da vez da Conceição. Sou general e Senhor, ouve em minha voz. sair daqui. Eita, Goitano, o sol prendeu aí de noite. Aonde é que é o negócio? E aqui, meu pai, pode entrar. Pode... E aqui no quarto da cigana? Menina, que aí é uma festa pra mim. É. Eita, mas não é nem meu dia, filho de Deus. Ah, esse é o rapaz que eu conversei mal o cavalo. Né? Isso. Saravá, nossa banda. Saravá. Graças a Deus. Salve Deus. Tá bom, tá bom. Eu sei que a gente essas coisas, né? É, meu pai. Isso é tão jeitoso. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Carneiro. O senhor é o espírito que se manifesta na Umbanda em qual linha? Na linha do astral superior. Claro. Qual roupagem o senhor utiliza dentro das falanges da Umbanda? Na Umbanda, é, dependendo do médium, eu me apresento de várias formas. Uhum. Eu me apresento como João Batista, eu me apresento como Isaías e me apresento como Carneiro. Considerando essas falanges como a falange de Caboclo, Preto Velho, Exu e Herê, o senhor estaria em alguma delas? Caboclo. Eu trabalho como um caboclo, um servidor. Certo. E agora, nesse momento, o senhor está plasmado dentro da força da Umbanda, dentro de alguma dessas falanges? Falange de Xangô. Então, pode-se dizer caboclo carneirinho? Pode. Tá certo. Então, senhor caboclo, qual que é a função do caboclo na Umbanda? Pode me chamar só de carneirinho. Só de cartão, só carneirinho. Qual que é a função que o senhor executa na Umbanda? Na Umbanda, a nossa função de todos nós, não só a minha, do astral superior, é ordenado aos médiums através dos sonhos, das intuições, o desenvolvimento mediúnico. O espírito materializado, a gente desliga ele da matéria e leva ele para o plano espiritual, lá onde a gente mostra os acontecimentos futuros, os passados e os presentes. Claro que sim. O senhor já... Qual foi a sua última encarnação na Terra? Qual foi a sua maior lição na sua última encarnação na Terra? Minha última encarnação foi em 2000... no ano de 1015, eu tinha o nome de Elias. E a minha maior lição foi quando eu vi aquela mulher que eu escolhi para ser minha mãe terrena, eu no plano espiritual e ela no plano material. Eu escolhi ela para ser minha mãe. E ela me rejeitou. E aí eu não quis mais reencarnar, porque quando se reencarna, você compra uma nova paramenta, uma nova vestimenta. A matéria é a vestimenta do espírito, é a roupa do espírito. E quando se compra esta roupa com muito sacrifício, você fica apto a pecar através dela. E assim, só usando os médiuns que trabalham verdadeiramente, que têm um zelo pela Umbanda, a gente vai ajudando outras pessoas, e as pessoas vão nos ajudando, os médiuns, e a corrente que Deus nos deu está formada. Mais uns aos outros, como eu vos amei, a palavra do nosso mestre, que vai passando essa corrente. Se eu amo, eu não mato. Se eu não mato, eu não derramo sangue inocente. Porque eu, meu filho, todo mundo tem. Claro que sim. Deixar claro só para ver se todo mundo entendeu, é que o senhor na Umbanda milita na falange de caboclo, mas prefere ser chamado de pai carneirinho. É, prefiro. Assim? Claro, perfeito. Ah, qual que é o propósito da encarnação? Quando Oxalá, pai dos pais, rei dos reis, morreu naquela cruz, ele fez uma aliança com o homem. Antes da aliança, eu sou um espírito ancestral e eu posso dizer isso. O espírito morria. Não era para ficar nada sobre nada. Quando ele se materializou, veio à Terra, recebeu o nome de Jesus Cristo, nome terreno, fez uma aliança com o homem. E ele, em uma das suas pregações pelo mundo afora, alguém chegou para ele e perguntou: Mestre, por que que o ser humano morre? Aí ele foi e disse: Deus seria injusto se ele matasse o seu próprio filho. Deus, ele não nos mata, mas ele nos dá uma oportunidade de sermos melhor, de evoluirmos a cada vez que nós reencarnamos. Tem alguns espíritos que perdem o direito do reencarne, porque tudo tem limite. Até o perdão, que só é 70 vezes 7. Claro que sim. Qual que é a importância do amor próprio antes de amar outra pessoa? Se você pode parecer estranho a linguagem dos homens, mas se você é cego, você não pode tirar o agueiro do olho do seu irmão. Se você não tem amor próprio, como é que você vai amar os outros? Como é que você vai dar a alguém aquilo que você não tem? Graças a Deus. Realmente. Pode-se dizer, então, que o homem vive uma hipocrisia para sustentar sua conveniência? Aquilo que é conveniente para ele, ele faz, e se é ruim para os outros, ele fica cego para aquilo. O que é inconveniência para você? Para mim... Eu acho que inconveniência toda vez que a gente vive uma provação e tem aquele desafio de ficar em paz, acaba não ficando e coloca a culpa no externo. Então você respondeu a pergunta. Graças a Deus, louvado seja. Então, vocês, para se manifestarem através de aparelhos mediúnicos, precisam passar por quais tipos de procedimentos no astral? Primeiro que os espíritos, meu, como é a vossa graça? Jefferson. Isso. Nós, espíritos, cada um moramos num vale diferente. Uhum. Espíritos que conseguiram evoluir, mesmo passando por este vale de lágrimas, chamado planeta Terra, mora no vale. Tem espíritos que ainda não conseguiram se libertar do materialismo, da vaidade, da avareza, moram em outro vale. Homicidas moram em outro vale e por aí vai. Nós que moramos num vale um pouquinho melhor, digamos assim, escolhemos médiuns de acordo com sua mediunidade, pela energia e pela necessidade do médium. Eu vou lhe dar um exemplo. Oxalá, pai dos pais e dos reis, ele escreveu sua vida tintim por tintim. Cada uma das suas gerações e até mesmo a dos seus descendentes. Em vida tal, hoje, vai ser necessário um guia de luz, um guia do astral superior entrar na tua corrente, porque tu vai passar pelo equilíbrio. Tu vai passar por uma provação, que é necessário tu passar equilibrado, senão tu não vence. Consegue compreender? Sim, senhor. Jefferson. Esse. Eu acho bonito esse nome, Jefferson. É, graças a Deus. Vem também do grego, né? É. Pai Carneirinho, como que o senhor responde às inquietações dos corações que dizem que São João Batista não incorpora em matéria nenhuma? Será? Pois é, o povo sabe. Cada espírito, quando procura seu médium, ele sabe o porquê, como eu acabei de dizer. Sim. Que Deus escreve a vida de cada um. E é necessário, quando a gente se apresenta para o médium, ele tem a necessidade e tem um porquê. Já se ouviu falar muitos mitos a respeito de não incorporar e de incorporar. E eu lhe digo por quê. Porque isso está dentro da vaidade dos médiums. Se alguém disser assim para você, a mãe de santo incorporou Joana de Ângeles, aí eu digo para você que é mentira, que os mentores não incorporam. Mas a moça que eu estou ocupando, ela não é uma médium qualquer, ela é uma paranormal. Ela nos vê, ela conversa conosco. E nada do que a gente conversa, ela não repassa adiante. Nem com orgulho e nem com vaidade. E é de médiums assim que nós precisamos para trabalhar. Porque você já imaginou? Eu tive uma passagem terrena que ficou nas escrituras sagradas, né? Não foi boa nem para mim, nem para ninguém. E todo mundo fica me chamando de santo. Eu nunca fui santo, meu filho. Eu não sou São João Batista, eu sou João. Apenas uma das vidas terrenas que eu tive. Você, Jefferson. Sim. Em algumas casas onde você passou, você foi tratado como uma personalidade ilustre. Mas você não se sente assim. Exato. A simplicidade vem de onde é simples. E isso está na cabeça de cada um. A pessoa que me fez de santo, as pessoas que me fazem de santo, elas não me conhecem, eu estou bem longe delas. Eu não sou santo. Ninguém é santo. É Espírito Santo, só o de Oxalá, Pai dos Pais, Rei dos Reis. Teve uma passagem terrena como a minha, tem a passagem terrena e tem a passagem terrena mundana. Que você, que o Espírito se materializou e voltou os olhos só para as coisas do mundo. Certo. Consegue compreender? Claro que sim. Quando a pessoa fala assim, médium usa esses nomes grandiosos para se promover. O senhor, dentro da sua humildade, reconhece que o senhor tem tanta força quanto qualquer outro preto velho, sobretudo no trabalho da Umbanda, não é? Então, como o senhor responde uma colocação dessa? Eu acho que os pretos velhos têm mais força do que eu, porque... Eu já gastei minha força em outras vidas. Eu tô sem força. Às vezes o pai José diz assim, Zé Carneiro, que ele, como pela essência de José, todo homem é Zé, né? É. Ele diz assim, Zé Carneiro, deixa eu ocupar meu cavalinho menos uma vez que é a moça que eu tô ocupando. É. Se não, eu vou te dar uns catiripapos. Sim, senhor, meu velho. Mas nós dois somos velhos, né? Uhum. Mas que se ele me der uns catiripapos, eu recuo. Nunca aprendi nada na minha vida, filho de Deus. Só campeava ovelha. Ovelha, o bicho, é. O animal. E ovelha, o homem, sabe? Depois eu fui... Eu via, sabe? Eu tinha muitas visões na minha vida de João Batista. E foi bem aí que lascaram o cano em cima de mim. E a mulher se interessou por mim e pediu minha cabeça. Tá vendo como é as coisas do mundo? É. Claro que sim. Então, as críticas que dizem que usam o nome de João Batista e que a médium usa para se promover, o senhor responde como? Não é verdade. Quando o médium trabalha com decência, com sabedoria, respeitando as leis morais da Umbanda sagrada, que nem todo mundo respeita, o médium está apto a receber tudo. Ou ela acordada ou ela dormindo. Que a médium que eu ocupo, ela é uma paranormal de peso e medida. Se ela fechar os olhos, ela tem visões, eu não estou dizendo isso para engrandecer ela de jeito nenhum. Oxalá, Pai dos Pais, Rei dos Reis, sabe disso. Foi um dom que ele deu a ela. E Deus, ele dá um dom a cada ser humano. Aí você desenvolve o seu dom da maneira como você quer. Tem pessoas que têm uma mediunidade muito boa. Mas ao invés dela cuidar da sua mediunidade, ela fica sempre cuidando da mediunidade dos outros. Aí ela não vai para frente, aí ela não progride, né? Oxalá quer que caminhamos para frente. Claro, Pai Santo. Graças a Deus. O que é o significado da verdadeira humildade e como adquiri-la? A humildade, ninguém adquire ela fazendo um esforço, sabe? O indivíduo já nasce com o espírito humilde. Tem tanto homem, tanta mulher, que vão para grandes escrituras aprender grandes coisas lá fora. Mas quando você chega para falar com ele, ele é de uma ignorância plena. Quem é humilde traz a humildade de berço. Às vezes você não tem nada material, mas você traz aquele espírito de soberba, sabe? Isso aí é de berço, né? Ninguém que implanta, não. E quando alguém quer ser trabalhado a humildade, a simplicidade, ela faz o luxo uma distribuição. Certa vez, alguém acompanhou Oxalá e disse: o que eu faço para me seguir teus passos? E aí Oxalá responde para ele com muita sabedoria. Um espírito sábio é espírito de Oxalá. E aí ele diz: doa tudo que tu tem para os outros e segue-me. Porque ele fazendo aquilo era um ato de humildade. E Oxalá estava testando ele. Entendeu? Sim. Ele não teve essa humildade. Não é que ele ia dar as coisas dele tudo mesmo. Casa, não sei o que, mulher, filho, ele tinha que ter a filha também. Ia sair atrás de Jesus, entendeu? Até porque Jesus ia retornar ao plano espiritual. A casa de origem de todos os espíritos é o plano espiritual. Você aqui é só uma passagem, é só uma escola. Ele estava testando ele para ver se ele deve. Quando a pessoa quer ser trabalhada a humildade, a primeira coisa ela começa a abrir mão da vaidade, né? Que as pessoas são vaidosas, elas têm assim. A moça que eu estou ocupando sempre conversa comigo e diz: tem muita água de cheiro, né? Tem muita vestimenta, tem muita. Tem um coitado ali que não tem nada, dá um pouco do que tu tem pro teu irmão. Isso é trabalhar a humildade. O meu irmão está chorando com a dor, eu empresto os ouvidos. O meu irmão está cansado e abatido, eu dou um abraço fraterno. E dependendo da minha mediunidade, eu puxo um pouquinho daquela dor consigo, comigo. Depois eu vou expelir. Isso é trabalhar a humildade. Começa por aí. Se eu só sei criticar o meu irmão, jogar pedra, meu irmão está chorando com a dor, e eu digo: ah, bem feito. Eu não tenho humildade e nem estou trabalhando ela. Você consegue compreender? Sim, senhor. Quando? Você sempre faz esses gestos. Você, Jefferson, se compadece da dor alheia, porque eu já vi. Quando alguém churumiga, você toma dor. Você, eu conheço esse espírito que está aí. Oh. Até falei para o meu cavalo. Ah. Eu quero conversar com o rapaz, até porque eu tinha prometido outrora, né? Sim. Espírito tem palavra. Oh. Meu cavalo é doido, mano. É. Você viu que ela é toda doidinha? O senhor já me conhece. Da onde? Eu passei numa casa, lá onde a parede é vermelha, E é uma mulher também. E lá tinha um rapazinho, desses rapazinhos que a natureza está mudando. Você consegue compreender? Sim. Ele compreende. Tem um nome que chama aqui, mas eu não gosto de dizer não. É muito forte, viu? Tá. Eu digo que a natureza está mudando ele, tá certo? Claro. Na outra hora ele era um espírito zangado, revoltado, matava os outros. Agora ele veio com a essência mais, sabe, mais amorosa, mais branda. A natureza está mudando ele. E esse pessoal lá se apaixonaram por você. Eu até disse pro meu cavalo. O meu cavalo bateu com a linha no dente e ele disse. Foi de lá que eu lhe vi. Porque lá tem uma pessoa que reza para mim. Ela reza, ela me chama lá de Rock. Porque no dia que eu me apresentei para ela, foi em sonho. Ela ouviu o nome Rock. Mas Rock era o nome do bandido que ia fazer mal a ela. Eu tava era alertando ela. Ela reza por Rock, mas sou eu. Salve Deus. Graças a Deus. O que é necessário acontecer no astral para que uma reunião dessa seja efetivada? Você, Jefferson, já conversou, como você diz, dialogou com vários espíritos, várias pessoas que não estavam incorporadas, mas a energia do caboclo estava ali. Essas reuniões com os espíritos, eu não estou só aqui. O tranca-rua morre de ciúme da moça que eu estou ocupando. Ah, aqui está o tranca-rua. Aqui está a cigana Lira. Aqui está o Nego Gesso. Aqui está o seu Exu Gato Preto. Trabalha nela? É, eles trabalham aqui. Toda casa. Na casa, né? Toda casa, Jefferson, é como se fosse um vale, um hospital, sabe? Claro que sim. Auxilia as pessoas. Então, a força dos Exus é uma força escura mesmo. Porque eles é que entram nos vales escuros para tirar os espíritos que estão lá em tormento e botar para o outro lado para ser tratado, sabe? Ah. Aí eles usam aquela capa, aquela vestimenta. Eles têm uma energia mais pesada. Sim. Porque dentro dos vales trevosos, existem os guardiões que às vezes, por exemplo, Oxalá diz que matéria, espírito nenhum tem direito de tirar a sua matéria, né? É. Aí o cara tira a matéria e vai pro vale dos suicídios, dos suicidas. Sim. E Tranca-Rua tá pedindo para botar um pouco de cachaça lá na entrada do portão. Salve Deus. Salve. Salve. Tranca o outro, já falou com este homem. Ele é quem gente disse, boa. Quer dizer seu Tranca o outro? Ele trabalha aqui à esquerda da música que eu tô falando. E ele já falou comigo? Graças a Deus. Quando tem uma reunião dessa aqui, invoca o Espírito. Você também está com o seu povo, você não está só, você tem ligação com a Maria Padilha. Né? E a Maria Padilha chegou aqui agora. Então, tem uma reunião lá em cima e tem uma reunião aqui embaixo. Ninguém fica desamparado. É como eu lhe disse, Jefferson, a corrente é uma só. Está ligado no plano espiritual, está ligado no plano material. Está desligado no plano espiritual, está desligado no plano material. O médium andou sendo safado, inventa que está com uma entidade para querer se ferir as leis morais da Umbanda, desliga. Nossa. Aí ele cai, tropeça nos erros dele sozinho. Erro todo mundo tem. Certo. Mas quando diz assim, ah, porque se eu não fizer isso, a entidade me castiga. Nós não temos direito. Oxalá deu o livre-arbítrio para todos nós. Nós não castigamos ninguém. Agora, quando nós se desliga do médium, aí o médium cai em cima do seu próprio tropeço. Agora, quando o médium se liga a nós, a gente dá as mãos e a gente passa a tribulação. E nós vemos o nosso médium chorando. Quantas vezes eu não vi a minha filha chorar? Certo. Mas eu peguei na mão dela e disse, filho, eu estou contigo. Porque ela nunca, nem chorando, nem gemendo, nem com fome, nem no sol, nem na chuva, ela parou de rezar para nós. A moça que eu estou ocupando, ela reza para Exu, ela reza para Orixá, caboclos e guias. Ela vai na casa das pessoas, ela tira encosto. Qual é o pai de santo que vai na casa de alguém levar auxílio? Eu desafio aqui na terra, que você está pisando, que você não é desta terra aqui. Certo. Quem é o pai de santo que vai na casa de alguém? Parnaíba Terezinha. Sim, senhor. É, o senhor citou um espírito e eu vou perguntar se ele trabalha incorporado na médium que o senhor está usando, o Exu Gato Preto. Trabalha. Incorpora nela? Incorpora. Então vamos continuar nossa conversa, veja a possibilidade se quando chegar nos 5, 10 minutos finais, ele pode dar onde o senhor está, incorporar nela e passar uma mensagem para as pessoas. Tá bom? Vamos conversando. Ele não é muito de gato preto, tu não é de falar, tu é mais de fazer. Mas uma coisa. É 5 minutos só. O rapaz está ali pedindo, se faz, faz em nome da nossa amizade. Faz, ele faz. Faz? Faz. Boa! Graças a Deus. Então, por que as pessoas que querem trabalhar na caridade e expandir a imagem bonita da Umbanda, cai sobre ela muita mentira, muita desonra e faz ela querer desistir? A Umbanda, meu filho, ela é uma religião ancestral. Eu vivi naquela época, antes de Cristo vir, eu já estava materializado com o nome de João. João. Botaram Batista porque eu batizava, mas meu nome é só João. Você entende? Sim. Naquela época o homem falava com Deus, sabe? O homem podia ouvir a voz de Deus. Deus chegava e dizia, vai por este caminho que aí tem água. Lá naquele país onde eu nasci outrora, era um país seco. Para se achar água, tinha que andar não sei quantas léguas. Hoje não é mais légua, né? Sim. Tentando. Oxalá teve misericórdia e nasceu esse lugar que vocês estão pisando. Como é o nome desta terra, da grande? Piauí. Não, Brasil. Brasil. E ele dizia, vai ter uma terra que emana leite e mel. Mas não é porque ia brotar do chão, era uma terra fértil. Você joga um caroço de milho, de feijão, joga uma grana, outro dia está nascendo. Não é assim? É. Terra da fartura é o Brasil. De muita água, de muita gente do coração bom. Você consegue compreender? Sim. A Umbanda, quando diz o caboclo das sete encruzilhadas, dia não sei o que é o dia da Umbanda, não sei, não. A Umbanda não é de origem africana. Apenas os negros, quando chegaram no Brasil, portugueses, os índios já estavam aqui, ninguém descobriu nada. Os índios já moravam aqui. E houve uma junção, digamos assim, não foi todos os portugueses. De 1000 se tirou 4, que ficou do lado dos negros. Alguns negros e alguns índios. Nasceu a Umbanda, que eram pessoas que acreditavam na natureza, no sol, na lua, na chuva, nos rios. Como aqui é um país tropical, juntou a fome com a vontade de comer. Quando o caboclo das sete encruzilhadas incorpora em Zélio de Moraes, foi tudo muito bonito, mas o país estava em processo de crescimento. E as pessoas não sabiam o que era incorporação. Mas a primeira incorporação se deu de um Egum, um anjo caído, incorporou em uma cobra e falou com Eva. Então, a Umbanda, a incorporação, ela não é de ontem nem de hoje. Ela é desde que o mundo é mundo. Você consegue compreender? Sim. Às vezes as pessoas dizem assim, vim o vô. Muita gente me procura aqui nesta casa. Meu pai, eu vejo o vô, eu ouço vozes. Você é um espírito encarnado. Aí você é um espírito. E o espírito desencarnado está querendo se comunicar contigo. Ai, meu pai, mas eu tenho medo. Se olha no espelho, você tem medo de você? Ah, meu pai, mas assim é diferente, você só está com a vestimenta. Claro que sim. Né? Sim. Meu pai, eu brigo, mas o meu marido, eu vivo em pé de guerra, mas o meu marido, as mulheres. Aí eu digo para ela, você sabe quem que você foi de outra vida desse espírito? Você foi assim, assim, oh, meu pai, eu fiz isso, fez. Ai, é por isso que acontece essa situação, tá, bababá. Aí depois eu mando chamar o marido. Aí eu converso com eles, que tem um trabalho que a moça que eu tô ocupando faz, sabe como é o nome? Tchau. Encontros de casais com Cristo através da espiritualidade. Nossa. Aí ela conversa com os casais começam a se entender, aí tem uns que vêm pra cá e começa a bater macumba também, porque ele tudo é macumbeiro. Salve Deus. Salve. Você consegue compreender? Sim, senhor. Isso é que é Umbanda. A Umbanda, ela é filosofia, ela é religião e ela é ciência. E a ciência da Umbanda, nós só damos para quem é disciplinado. Como você, eu sou uma pessoa disciplinada. Graças. O meu cavalo é uma pessoa disciplinada. Você quer ver? Se você disser assim, quando ela desperta doida. Ela não desperta normal, não, que ela é quase doida. Que é muita coisa no juiz dela. Aqui de Filho de Santo são quase 80, sabe? Pra ela tomar de conta. Ainda tem os consulentes que é quase o mesmo tanto. Ela vai na casa de uma, ela vai em hospital, ela vai na como é o nome daquele negócio que é dentro do hospital, Filho de Santo? UTI. UTI. É um portal pro plano espiritual, certo? Chama de UTI. Aí tem uma pessoa incorporando dentro desse negócio das escritas, como é o nome? Não sei falar com você, não. Não. Onde é o nome que fica? Cadê aquela outra fixa? No jornal. Não. No caderno. O local onde eles ficam nas escritas. No escritório? Não. É, nesse eu, ela sabe como estou. Vem cá, fixa. O João da Mata que... Não, depois eu falo com tu. O negócio do João da Mata aí, né? Aí, nessa coisa aí que ela disse, né, quando você falar, as pessoas ficam lá, incorporam, quer bater no tempo lá que dirige todo mundo, né, que ensina. É, professor. É a primeira para chamar ensinador, que está ensinando. Né? Sim. Aí... Chama o cara lá. Só tem uma mulher aqui nessa terra, você falou o nome da tenda agora. Só tem uma mulher aqui que faz isso, chama meu cavalo. Às vezes a pouco tá comendo ou rezando. O povo chega lá na casa dela, vem aqui, é uma confusão. Mas ela dá conta de tudinho. Porque Deus, ele só dá o frio conforme o cobertor. Ele nem dá tanto nem tão pouco. Deus é Deus. Salve Deus. Salve Deus. Então, quando alguém tem esse amor pela Umbanda e essa iniciativa dentro da caridade, ele pode sofrer retaliação daqueles que cobram, daqueles que não concordam. O que o senhor acha? Não, primeiro tu me diz o que é retaliação. Retaliação é quando alguém sabota... Alguém chegar em algum lugar, mas sem ser de uma forma declarada. Tipo uma traição. É. Eu não entendo a sua fala, não, moço. Não, mas nós... Eu não sou igual a moça que mas eu tô ocupando. Mas nós, senhor, pergunta... A moça que eu tô ocupando é muito sabida, sabe de tudo, não sei o que, né? Verdade. É. Mas eu... não deu tempo. Salve Deus. Meu carro era muito grande e não deu tempo, sabe? É. A única coisa que eu herdei do meu carro é a alegria que ela traz consigo. Bom, quem pratica a Umbanda de boa, que não cobra, como aqui a mãe de santo faz banho, ela faz caridade de onde ela não tem, ela faz. Sofre. As pessoas falam mal, criticam, jogam pedra. Diz que ela quer aparecer, logo ela não é daqui, aí chama ela de forasteira. O que, que essa forasteira quer aqui na nossa terra? Que ela não trabalha com bebida nem com fumo, porque os espíritos estão em estado de evolução. E realmente não bebe. Você vê tranca-rua, tá bem aqui. Né, tranca-rua? Tu pode falar. Tranca-rua, vai no vale, tira um espírito, traz ele para um lugar igual esse aqui, ele se trata e vai para o vale, fica lá pronto nas câmaras para descer para a terra de novo, para reencarnar. Ganhou a virtude de ser resgatado de um vale tenebroso. Tranca-rua, pode falar isso. Aí o espírito vem, quando chega aqui é rebelde. O espírito, estando encarnado, ele perde toda a consciência dele desencarnada. Eu acho que você já sabe disso. Claro que sim. E aí as pessoas ficam criticando, aquela mulher é doida. Ah, o meu cavalo veio pra cá em missão. A separação não teve nada a ver. Ela veio em missão e ela já sabia disso. E ela é uma pessoa que aguenta as coisas tudo caladinha dela. Até os filhos de santo dela, até o filho de santo aqui, que pegou o nome dela e levou em outro pai de santo para testar, mas como viu que ela tem acabou, até o terreno tá à venda. Salve Deus. Salve. Diz a espiritualidade de força maior. Bendito é o homem que, cujo Deus é o Senhor. Anda no caminho da espiritualidade da luz, porque Deus é Espírito de verdade. Se você andar no caminho da luz e dentro da verdade, não tem por que você temer a nada. Deus é conosco. Salve Deus. Salve Deus. Graças a Deus. Salve a coroa de Zambi. Mais alguma coisa? Pode perguntar. Claro que sim. O senhor, obviamente, sabe da existência dos quatro evangelhos. Não é? Sei. Qual mensagem que eles trazem que o ser humano ainda não entendeu no seu ponto de vista? Na verdade, é como eu acabei de dizer, os espíritos, quando se materializa, todos os acordos feitos no plano espiritual vão pelo ralo. Eita. Até os que estão dentro da religião protestando contra Deus, eles ainda não entenderam o que é o Evangelho. A gente ouve muitas pessoas falando de amor, de caridade, de compaixão, mas a gente não vê a prática. Não. Na hora, eu digo assim, uma pessoa chega para você e fala de amor, não sei o que, aí se vier um ladrão e surrupia ela, aí ela já blasfema contra ele. Aquilo ali era só um teste. Ela já não passou. Ninguém compreendeu o evangelho ainda, coisa nenhuma. Que o evangelho é aquilo que eu estou dizendo. Não fazer com outro que você não quer que... Se você está numa casa espírita, você é um menino bom, Jefferson, um menino bom, e tal, e tal. Aí tal dia tu tá com os pés cheios de cala, aí esse meu filho de santo aqui, que é um pouco forte, pisou nos seus calos, aí você, filho daquele, filho daquela, filho da essa, filho da... E cadê o que ele aprendeu com os espíritos? Porque no diálogo com os espíritos você aprende muita coisa. Sim. Mas você também está ensinando, sabia? Ah, é? Teve uma casa do mundo que você passou lá, ele é homem, mas ele é homem transformado pela natureza. Certo. Que que ele bem me ensinou uma coisa que você guardou. Como agora eu já falei um bocado de coisa aqui, que você guardou algumas coisas consigo. Graças a Deus, salve Deus. E o meu cavalo ontem também aprendeu uma coisa com você. Ah, é? Comer menos. Salve Deus. Graças a Deus. Que o cara ultimamente tá comendo muito mesmo, né? Ele disse, meu Deus, pô, meu pai carneirinho, pô, ele tá no estágio bom. Vou entrar nesse estágio, pois feche a boca. Eu como ensina? Ah, porque, claro. É, por causa disso aí. Claro, claro. Você entendeu. Sim, senhor. É, o jejum, né? O jejum é diferente de dieta. Que fortalece ela... o espírito. É. Oxalá, Pai dos Pais, de vez passou, foi 40 dias. Olha. E aqui, quando a gente passa uma obrigação, não a moça que eu estou ocupando, que ela... Olha, quando ela desperta, se você disse assim, Pai Cadeirinho disse que é para você ir a pé lá nas praias. Você pensa que ela não vai? Ela vai. Vai. Tudo que a gente diz, ela faz. Pode ser a coisa mais impossível da vida. Não tem hora vai. Que isso é ruim? Como? Não tem hora que isso é ruim? Se torna um fanatismo? Não, não é fanatismo, não. É porque ela não gosta de desgostar nós. E ela vê vocês, né? É, ela vê, ela fala conosco. Tá certo. Nós falamos com ela. Se fosse outro que não visse, seria um pouco de fanatismo, né? É. Claro que sim. Só por dedução, não. É por verdade. Tem que ter verdade em tudo. Claro. Quando o senhor diz que tem que ter verdade em tudo, como que o senhor... responde a essa colocação, médium sério e verdadeiro não incorpora fora do terreiro, muito menos em praça pública. O médium, ele pode sentir energia em todo local. O médium, ele é um aparelho, ele está apto a receber o bem e o mal. Certo. Se um médium não pode receber no lugar aberto, como você diz... ele também não pode receber lá onde tem as escritas. E por que que incorpora? E por que que incorpora no meio da rua e o meu cavalo tem que ir buscar? E por que que incorpora dentro daquele transporte e volta para casa incorporado? Porque a incorporação, meu rapaz, se dá da necessidade. Às vezes, nós, como espírito, se eu incorporar em você no meio da rua, para lhe dar até um livramento. Oh. Você consegue compreender? Claro. Há circunstâncias específicas que isso... que faz com que é seja necessário. Claro, e é congruente com os valores da espiritualidade superior. Com certeza. Debaixo do pé de pau, antes de existir negócio de terreiro, o espaço físico, se trabalhava dentro das matas, debaixo de pé de pau, de claro. Tudo, tinha um negócio. Hoje quero um trono bonito, quero uma casa, quero muita cerveja, né? Querem fumo. Ou tem espírito aí tão sabido que diz o nome das águas de cheiro. Claro. Por isso é que a gente tem que ver. Mas se é um médium sério, seu filho tem 7 anos de idade, manifestou a primeira incorporação dele, aí ele não dorme, ele não quer mais ir pro colégio, aí ele pegou o hábito de todo dia se meter debaixo da Joana de Ângeles, minha companheira. Era pra eu ser quem era pra estar falando isso aqui. Joana de Ângeles é a mentora do meu cavalo, viu, moço? É. Ela que falou a palavra colégio, eu sei chamar. Entra para debaixo de onde ele dorme, né? Aquele geral que você dorme. Ah. Aí o pai e a mãe chegam para o aparelho que eu estou ocupando e dizem: olha, o meu filho está assim assado, não quer mais ir para o colégio. Tá, o comportamento dele está diferente. Aí o cavalo diz assim: quantos anos ele tem? Ele tem 7, 6, vai fazer 7, tem 8. Bora lá, onde é sua casa? Nós vamos. Eu vou com o meu cavalo, que todo, ou eu vou trancar osso. Uhum. Quando a gente chega lá e o cavalo diz assim: ah, não, isso aqui é mediunidade, peraí que eu falo aqui com o mentor dele. Aí ela fala com o Exu, fala com o Pai de Coro, fala com quem te relata com aquele aparelho pequenininho. Ó, ele tem que desenvolver. Se você disser que leva ele para desenvolver, ele vai tal, tal, tal. Aí a mãe disse, ó, eu gosto dessas coisas. Eles não falam banda ou espiritualidade. Ele fala essa coisa, aquela coisa, é uma coisa. Eu gosto dessas coisas aí de você. Traz o menino. O menino bota o branco, bota a guia de Oxalá, do anjo da guarda, toma os banhos, bons frutos. Aí o menino começa a desenvolver, aí começa a pegar gosto pelas escrituras, aí começa a respeitar o pai e a mãe, olha, meu filho. Aí hoje ele é um pai de santo. É lá do Ceará que eu estou contando essa história. Graças a Deus. Eu? E os outros que criticaram aquele casal, tem filho que enveredou por outro caminho, que era para ter seguido também as leis morais da Umbanda. E aí ele quer muito bem meu cavalo, ele chama meu cavalo também de madrinha, mas ela não é madrinha dele não. Mas ele tem muito respeito e consideração por ela, porque foi por causa de uma visita dela, um conselho nosso, que ele chegou onde ele está. Claro. Contanto que se respeite a razão e que a incorporação venha de lá para cá, não tem essa de só pode aqui ou só pode ali. É isso que o senhor está dizendo. Eu estou afirmando. Aparelho é aparelho em todo lugar. Claro. Vaso, aparelho, cavalo. Como vocês e a seriedade é contingente. Se é sério, a pessoa nota. Quando todo mundo nota quando um aparelho trabalha com seriedade. O meu cavalo estava trabalhando nas praias e eu cheguei, tinha uma moça de outro lugar. Como é o nome do lugar? Terezinha? Não, Rio, não sei Rio de quê. Janeiro. É. Aí ela foi e ficou na fila para falar comigo. Aí quando ela chegou, disse, minha filha, tu por aqui? É Carmen o nome dela, Carmen. Sim. Aí ela disse, meu pai, mas é o senhor... Sou, e já terminou o barracão, ela disse, só botar umas pedras, um negócio no chão. Aí ela disse, o senhor tá aqui me mata, então essa moça... Aí depois ela queria obsediar meu cavalo. Porque o meu cavalo... Ninguém disse pra ela que você tinha ligação com a Padilha. Porque você tá falando com o carneirinho de ouro. Você tá falando. Realmente. Ninguém falou, eu também não. Então a gente está chegando aqui nos minutos finais. Vou fazer uma colocação. Se o senhor estivesse no meu lugar, que pergunta, como Jefferson, o senhor faria ao pai carneirinho? Conhecendo a si próprio, que é melhor para todo mundo estudar. Jefferson, eu vou falar e você vai responder primeiro. Jefferson, como fazer para mudar a natureza humana, para as pessoas amarem a Deus? Bom, agora eu vou fazer para o senhor, né, essa pergunta? Não, você vai me responder, depois eu lhe respondo a outra. Ah, eu? É. Então... Aqui é indo e voltando, não é só indo, não. Eu acho que a natureza humana e o outro, e tudo que se refere ao outro, só se muda depois que a gente tiver ocupado tempo suficiente conosco próprio, e a nossa luz então acesa faz com que eles do escuro comecem a ver melhor e ter outros pensamentos se finalmente realizar a reforma íntima. As pessoas, para mudar a natureza humana, elas precisam de Deus. Oh. Elas precisam amar o próximo como se fosse si mesmo, porque Deus está em cada um de nós. Ô pai carneirinho, antes da sua mensagem final, responde pra gente. Como é para um santo receber orações e pedidos em seu nome vindo das pessoas deste mundo? Quando as pessoas se dispõem a fazer a oração que diz que é para nós, a gente recebe e transforma em bons frutos para quem está rezando. A oração não é para a entidade, a oração é para quem está fazendo ela. Certo. Você consegue compreender? Quando alguém diz, vou pagar uma promessa, o senhor fizer o que eu quero, o senhor pensa o que na hora? Faça a promessa. Aí a pessoa faz a promessa, ou de alto flagelo, não sei. a gente transforma toda aquela fé, toda aquela força de vontade, todo aquele sentimento de gratidão e joga nela mesma. Oh. E se ela não cumprir a promessa? Vocês ficam nervosos? Não. Brabo? Não. Com mágoa? Como eu estou lhe dizendo, nós espíritos, nem Oxalá, não punimos ninguém. Bom. Existe uma energia cósmica que liga todo mundo a todo ser. Espírito, matéria, espírito encarnado, desencarnado. Todo mundo numa só corrente. Se você deixa de fazer alguma coisa, você se desligou dessa corrente. Desligou no espiritual, desligou no material. Aí as pessoas dizem assim, depois que eu deixei de ir para o terreiro, os meus guias estão me castigando. Não estão. Foi, você se desligou da espiritualidade, você está vulnerável a todos os egumos, a todas as protestades. E nós não temos nada a ver com isso. Graças a Deus. Salve Deus. Salve. Qual é a verdadeira missão da Umbanda no mundo? A Umbanda, ela traz a verdade, ela traz a ciência do encantamento, ela traz os discípulos, já até diziam isso, a reforma para aqueles que querem aprender através da espiritualidade. Porque Deus é espírito e verdade. E sem caridade não há salvação. Então, há duas coisas que você tem que fazer. Você tem que ser humilde, você tem que ser caridoso, honrar seu pai e sua mãe, a espiritualidade, Deus, Oxalá. Sobre todas as coisas. Você não pode amar mais seu filho do que a Deus, não. Você tem que amar Deus, porque Deus foi quem te deu o teu filho. Você consegue compreender? Sim, senhor. Graças a Deus. Qual que é a... Pedir a senhora a vossa mensagem final. E depois o senhor pode fazer, daí mesmo de onde o senhor está, essa transição com o Exu Gato Preto para ele vir passar uma mensagem. Qual é a vossa mensagem final? A minha mensagem... Para todos aqueles onde a minha voz vai chegar através de você, Jefferson. Sim, senhor. É que as pessoas tenham amor. É que as pessoas, os espíritos de luz ou os espíritos trevosos com quem você costuma conversar, dê essa oportunidade de espalhar o mundo que Deus ama a todos. E Deus pede que as pessoas se unam, porque senão o exército das trevas é muito maior do que o exército da luz, sabe, Jefferson? Nossa. É muito maior. Que as pessoas não pensem só no agora, mas pensem no amanhã. Qual é o vale que eu vou morar? O que é que eu estou fazendo de bom? Qual é a minha contribuição? O que que Deus quer de mim? Por que que eu me materializei como espírito? O que que eu estou fazendo neste mundo? A resposta é só uma. Deus quer a nossa evolução espiritual para que possamos crescer espiritualmente. Para quando chegar o dia de uma possível prestação de contas, a gente está do lado do bem, favorecendo, vendo nossos irmãos tudo do nosso lado, favorecendo aqueles que a gente ama, ou que pelo menos a gente amou. Que assim seja. Jefferson, eu vou lhe dizer uma coisa que não tem nada a ver com a nossa conversa. Sim. A cada vez que você for trabalhar, que isso é um trabalho que você faz, tome um banho de descarrego de cachaça. Principalmente quando você foi em alguns terreiros. É. Que você vê, você sente que a energia é pesada, às vezes você sente. Sim. Quando você sentir, nunca esqueça do que o pai carneirinho está lhe dizendo. Tome um banho de cachaça do pescoço para baixo, deixe secar no seu corpo e siga em frente. Sim, sim. Você vai passar umas tribulações. Olha. Por onde você vai andar. Que assim seja. Mas você me chama. E se você sonhar com o meu cavalo... A moça que eu estou ocupando, ela não sou eu. Sim. Você pode fazer qualquer pedido que você vai ter um retorno. Que assim seja. Salve Deus. Salve Deus e graças a Deus. Louvado seja. A sua mãe está bem, Jefferson. Está tudo bem. Sua mãe está bem. Sua mãe ideia. Sua mãe biológica. Sim. Fica na força da linha. Que assim seja. Que assim será. Dá só um pouquinho de limpeza, filho de santo. Salve, Deus. Salve. Salve. Seu Exu, qual é o nome do senhor? Exu Gato Preto. Exu Gato Preto. O senhor pode passar uma mensagem final aqui, uma mensagem para todos aqui encarnados que o senhor acha essencial ouvir? Cristo, fala comigo. Como o senhor fala? Meu nome é Jefferson. Que as pessoas devem parar de dar oferendas para a maldade dos outros. Nem mata os animais. E para não matar os animais também. Tá tudo errado. Que essas práticas estão todas erradas. Graças a Deus. Como a senhora está se sentindo depois de trabalhar com os espíritos? As carnes trêmulas, sono e ânsia de vômito. Graças a Deus. Isso pode ser considerado uma coisa positiva ou negativa? Positiva. É uma limpeza de chakras. Claro que sim. E a senhora aqui em Parnaíba exerce que função junto à sociedade representando a Umbanda? Eu sou o presidente da FEUBRA, em Parnaíba. FEUBRA é o quê? FEUBRA é a Federação Umbandista do Brasil. Certo. E como chama aqui o vosso terreiro? Tenda São João Batista. E quanto tempo a senhora incorpora? Há 32 anos. A senhora está hoje à frente de um terreiro? Hoje eu estou à frente do terreiro da tenda. A tenda foi fundada em 2012. Hoje é 2017, né? Então, que mensagem a senhora tem para os dirigentes que estão nessa caminhada de coragem e perseverança? Bom, a minha mensagem para os irmãos pais de santo, filhos de terreiro, povo de terreiro, é ver a Umbanda com os bons olhos, levar a Umbanda com seriedade, que a Umbanda é uma religião muito bonita, não ter medo de vestir a camisa da Umbanda, de mostrar a sua religião e atender aos consulentes, a todo aquele que precisar, porque isso faz parte da nossa missão, designada por Deus. Claro. Como a senhora aprendeu que é a visão da espiritualidade a respeito de cobrar por atendimento? Eu aprendi desde cedo com os meus guias, né, que a gente tem que dar de graça tudo aquilo que a gente recebe de graça. E esse templo, ele foi construído só com doações. Porque as pessoas foram dando, foram doando. Não foi cobrado, não é cobrado absolutamente nada na tenda São João Batista em Parnaíba. Nossa. Claro que sim. Mas a senhora teve muito mais esforço que correr atrás e fazer acontecer do que outros possam estar dispostos, né? É, com certeza. Tem que ter disposição e, primeiramente, fé nos guias, né? Porque claro, não é fácil você vir da sua terra natal para uma cidade estranha, sem conhecer ninguém, e levantar um templo desse tamanho, uma casa para você morar, porque eu não tinha casa em Parnaíba. Então, você tem que buscar, ter fé, primeiramente, nos guias, como eu tenho fé nos meus, levantar a bandeira mesmo, e tudo isso com verdade e seriedade, porque senão não acontece. Claro que sim. Muito obrigado. Olha, quero dizer à senhora, muito obrigado por abrir a casa para o diálogo com os espíritos e esse trabalho. Amém. Graças a Deus. Isso aqui é a Umbanda. A Umbanda, ela é filosofia, ela é religião e ela é ciência. E a ciência da Umbanda, nós só damos para quem é disciplinado. Como você, você é uma pessoa disciplinada. A Umbanda, meu filho, ela é uma religião ancestral. Eu vivi naquela época, antes de Cristo vir, eu já estava materializado com o nome de João. João, botaram Batista porque eu batizava, mas meu nome é só João. Você entende? Sim. Naquela época o homem falava com Deus, sabe? O homem podia ouvir a voz de Deus. Eu tive uma passagem terrena que ficou nas escrituras sagradas, né? É. Não foi boa nem pra mim, nem pra ninguém. E todo mundo fica me chamando de santo. Eu nunca fui santo, meu filho. Eu não sou São João Batista, eu sou João, apenas. Uma das vidas terrenas que eu tive. Você, Jefferson. Sim. Em algumas casas onde você passou, você foi tratado como uma personalidade ilustre. Aí você não se sente assim. Exato. A simplicidade vem de onde é simples. E isso está na cabeça de cada um. A pessoa que me fez de santo, as pessoas que me fazem de santo, elas não me conhecem, eu estou bem longe delas.